Meus amigos e meus irmãos, muito obrigado. O Apocalipse é o livro mais importante da Bíblia Sagrada. E nós vivemos agora a ocasião precisa de se realizarem aqueles fatos previstos no livro das profecias finais. Quem pensa que o Apocalipse encerrou-se na época de Domiciano está completamente enganado. Porque o Apocalipse, como explicou tantas vezes o irmão Zarur, observa ciclos múltiplos, pequenos ciclos, dentro de um grande ciclo. Na evolução dos seres humanos, há ciclos de 260 mil anos. Os iniciados espirituais entendem isso muito bem. Vocês verão. Os que tiverem paciência e forem simples. Porque é para os simples que nós estaremos falando aqui. Que me adianta trazer, citar 500 nomes aqui de estudiosos e o povo dormir? Não. É hora de trazer essa importante parte da palavra de Deus ao conhecimento mais simples, mais simplório mesmo. Por isso estaremos pregando aqui o Apocalipse, que é o Evangelho moderno, aos simples. Aqueles que às vezes não sabem nem a diferença entre a mão direita e a mão esquerda. A quem nunca se lhe deu a oportunidade de se instruir. As nações que não se aplicam a instruir seu povo, não podem dar grandes voos. Alguém já disse que cada escola que se abre é uma cadeia que se fecha. E no campo da educação? E melhor, no campo da reeducação. A LBV tem uma cruzada de reeducação geral, da qual se originou o Departamento de Reeducação Geral, DRG. Que nós queremos levar esse conhecimento às crianças. Muitas vozes se levantam para afirmar: Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Mas será que sabe o que estão dizendo? Não quero desfazer de ninguém, não é essa a minha intenção, não é mesmo. Mas é necessário ter certeza do que se afirma. Eu tenho aqui o Apocalipse de Jesus. Logo de cara, ele determina o fim dos mistérios, que muita gente diz assim: ih, Apocalipse, pai, é difícil, olha, a vida está tão difícil, eu tenho que correr ali para conseguir o dinheiro para o feijão, o leite das crianças. Vê lá se você vai atrás só do leite das crianças. Às vezes você vai atrás da água que passarinho não bebe, hein? E as crianças vão levando aí a culpa. Isso não tem nada a ver comigo, esse negócio de evangelho, de apocalipse. É coisa para os crentes. É coisa para esse, é coisa para aquele. E, pai, não. Isso é para toda a humanidade. Porque se você se fortalecer espiritualmente, meu irmão, minha irmã, se você se fortalecer espiritualmente, ninguém vai derrubá-los. Ninguém. Você vai sentir-se forte e vai realizar tudo. Porque se a gente levantar o ânimo das pessoas, qualquer nação se levanta. Por que a LPV consegue realizar tanta coisa em tão pouco tempo? Porque o espírito dos legionários da boa vontade é forte. Mas em que se fundamenta essa fortaleza? Em Jesus. Bom, Apocalipse é mistério? Não, não é não, quer ver só? Apocalipse de Jesus, o livro das profecias finais. O título, o autor e o assunto do livro. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Vocês viram de cara que não há mistério, porque o livro se chama Revelação de Jesus Cristo. Vocês ficam sabendo também, aqui nesses versículos, que o Apocalipse não é de João, uma grande figura da humanidade, mas de Jesus, que Deus lhe deu. Daqui a pouco vocês vão ver mais decididamente que o Apocalipse nem é de Jesus, é de Deus. Porque Jesus vai receber da mão direita de Deus o livro que estava fechado, selado por 7 selos, escrito por dentro e por fora. Só que não havia quem abrisse o livro para terminar com os mistérios. Tanto que o anjo se apresenta e olha e não vê que ninguém na terra é capaz de ler o livro, que é escrito por dentro e por fora. Mas lá está dito que as pessoas não podiam nem se aproximar para ler. E João chora diante dessa tragédia de ter um livro diante de si que tem os segredos da vida e da salvação do ser humano e dos povos, mas não podia ser aberto, porque não havia na terra quem o abrisse capacitado para isso. Até que é revelado que há um sim, o Cordeiro de Deus, que se imolou por nós, e a esse foi concedido o poder de abrir o livro. E à medida que ele vai abrindo o livro selado, vocês vão ver os avisos de Deus às criaturas humanas sobre o que se lhes acontecerá se não se enfronharem naquele conhecimento. João diz aqui no versículo 2 que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Porque muita gente quer ter esse conhecimento, depois se apavora, fica com medo. É, mas fulano é católico, o outro é protestante, aquele meu amigo é espírita, o outro é materialista ateu. Como é que eu vou expressar meu conhecimento? E pensam que são criaturas democráticas, ou democratas. Não! Todos devem deixar o coração transbordar o conhecimento. Que a riqueza está aqui dentro, a pobreza também. Então nós temos que testemunhar Jesus, porque senão vamos cair naquela passagem do Evangelho em que ele diz: aquele que não me testemunhar perante os homens, eu também não testemunharei perante o Pai que está no céu. Mas quem me testemunhar perante os homens, eu testemunharei perante o Pai que está no céu. E João fez isso. Por isso pôde viver quase 100 anos perseguido, obrigado a trabalhar nas minas, nonagenário. Na ilha de Patmos, sobreviveu. E era um poder tão grande, tão carismático, que o tinha que manter afastado deles até os guardas. Porque quem se aproximasse dele ficava convertido à palavra da salvação. Mas não é uma palavra exclusivista. Preciso derrubar o exclusivismo, o sectarismo. O mundo caminha para o entendimento. O mundo tem que se transformar numa grande família, porque senão não vai sobrar ninguém para contar a história. É preciso derrubar as torres de marfim. Onde é que está a caridade cristã? Onde é que está o sentido de humanidade que todos nós devemos ter? Eu não, eu acho que se eu quero me salvar, desejo que a maioria também se salve, todos se possível. Não vou me colocar na torre de marfim que o dia é derrubada e cai. Não, por isso é que começamos a pregar o Apocalipse ao simples. E você que às vezes não sabe nem ler, já entendeu que o Apocalipse não tem mistério nenhum, não. Eu até quero usar o português que se usa aí, abrasileirado. Porque logo no versículo 1 está escrito: revelação de Jesus Cristo. Atenção, pessoal, os tempos chegaram. Os tempos o quê? Chegaram. Jesus já vem. Deus está presente. E já vem em nossos corações para sempre.